Bom dia, bom dia, rapaziada alegre, seresteira, serepeira, linda, linda, rapaziada que não tem o que fazer, meu Deus, essa bagaça. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, meus jovens amiguinhos, minhas doces menininhas das coxinhas, gostosinho, velho safado, tá de volta. É, estamos aqui com mais um podcast que eu não sei que dia é hoje, eu ia dizer pra você que dia é hoje, agora não sei que porra que dia é hoje, mas estamos aqui de volta com mais um monte de groselha, eu, Zé Roberto, JRP, BK, PQP, filho da puta, o diabo que você me chamar, tá tudo certo, eu sou eu mesmo e não tem nada demais. Temos aqui mais alguns assuntos bem pertinentes para a sua vida completamente inútil, esse BG é muito gay. Eu sou muito viado pra pôr essa porra de fundo musical. E aí, tudo bem? Tudo legalzinho, mano? É, a situação aqui, tamo meio enroladão, né? Porque tem que correr atrás dos trocados, tem que fazer até pegar uns cascai por aí. Porque tá difícil, hein? Tá difícil. Se a gente não é ladrão, banqueiro ou político, tá difícil mesmo, né, rapaziada? Que coisa difícil. Pra você que você só estuda, vive as forças do papai, da mamãe, do amante do papai, do amante da tua mãe, aquele lá do açougueiro que deixa aquele dinheirinho em cima da mesa, quando sai de manhã, tua mãe vê, tem lá um dinheirinho assim, você, pô, o que, que é isso? Tua mãe olha assim, não, não é nada não, não é nada não, deixa aí. E seu pai já tinha saído, não, você, não, deixa lá, tá tudo certo. O importante é você ser feliz. Cante esta canção com o dedo no nariz. Vamos começar o nosso podcast de hoje, mandando um abraço para os nossos amigos que, e colegas afiliados. Mas, pelo amor de Deus, não venha ser meu fã. Eu detesto fã. Você quer me ver bravo? Não fala que eu sou teu. Fala assim, ah, BK, você é seu fã. Eu dou na tua cara, não. Porque não precisa ser fã. Que fã? Fã é fanático. Já tem tanto fanatismo nessa porra desse mundo, você vai ser mais um. Eu sei que os camaradas ficam empurrando pra você esse negócio de ser fã. Ah, os fãs do Homem-Aranha. Ah, os fãs do meu caralho. Ah, os fãs de Lost. Ah, os fãs de Bost. Meu, não seja fã. Não seja fã. Que acabei de tomar café. Não seja fã. Seja você. Para com esta merda. Não entra no embalo dos camaradas. E se você quer me ver, me chama que você é meu fã. Faça isso, só que você curte, que você acha legal, você dá risada, você se diverte, o importante é isso, você curte as minhas ideias, gosta dos meus papos, mas pelo amor de Deus, não me chama de fã, né, que aí vai ser uma merda. Eu tô especialmente feliz, não sei se eu falei pra você no último podcast, mas eu fechei o meu livro dos elementais, né, mudei o nome pra Pedro, já encaminhei pro editor, vamos ver se o camarada topa lançar aquela bagaça. Porque eu não entendo esses editores, né, eles estão, você vai na FENAC, você vai em qualquer livraria, meu senhor, o que tem de livro nesta merda? Aí eu converso com o editor daqui, converso com o camarada dali, com o pessoal do mercado, e tá vendendo pra cacete, mas é cada baba que esses caras lançam, meu amigo. Vai ter uma editora aí, editora Aleph, vai lançar o Bic. Pra você que não sabe, o Bic é um livro do Philip K. Dick, é o livro mais louco do homem, não dá pra entender nada que tá ali. Você não entende absolutamente. Eu tinha uma ediçãozinha aqui, lançada em Portugal, né? Que eu comprei faz tempo. Eu me desfiz porque eu não entendi o que está escrito aquela merda. Ah, mas é o português de Portugal, José Roberto. Você tem que dar. Não dá para entender. Não dá. Não é. Aí os caras vão lançar essa merda. Mas por que, que vão lançar essa merda? Porque qualquer coisa que você está lançando está vendendo, cara. Meu, tá impressionante. Qualquer bagulho que você pôr pra vender, tá vendendo. Vende pouquinho, 200 exemplares, 500 exemplares. Não é aquele absurdo de Maurício de Souza vender 45 mil, 80 mil. Porra, ele vendeu mais que a Veja, cacete. A Veja, no final de semana, não consegue vender isso. O cara, pei, chegou e arregaçou. Mas o mercado de livros tá muito bem. Pelo menos com os camaradas que eu falo, tá bem. O que acontece é que a banca tá uma merda, né? Porque de repente apareceu título pra caralho, editora pra caralho, todo mundo foi pra banca e lançar em banca é muito mais caro do que você lançar em livraria. Mas por quê? Porque a tiragem é muito grande, o licenciamento é muito caro, você tem que ter um monte de coisa. Mas ainda assim, se você tiver na banca um produtinho razoável, vai em frente. Mas as editoras, elas foram para a livraria, porque naquelas contas malucas que os caras fazem, o preço de um livro ficou a mesma coisa, uma tiragem, digamos, de 1.000 exemplares, ficou a mesma coisa se você lançasse em gibi 3.000, 4.000 exemplares e não vender, né? Então deixa na livraria, fica em consignação 30, 60, 90 dias, deixa lá e vai saindo. Claro que tem que ter um capital de giro, tem que ter uma graninha no bolso para segurar o rojão, mas vai, cara. Vai, vai. E o gibi que você pagava ontem, 5 reais, agora você põe na livraria 90. Isso é um puta louco do caralho, né? E a turma compra esta merda. Mas você vai na livraria, não tem espaço físico. Aí o editor vira pra mim, não, vamos pegar um Elementais, né? Um Estelar. Vamos lançar aqui 200 exemplares, tal. Vamos pôr devagarinho, vamos pôr não sei o quê, beleré, beleré. Porque a editora é pequena. Se eu vou numa Ática, se eu vou numa maior, puta, aí os caras já botam, vai, 400 exemplares. Bem mais, porra, pra caralho. Ele bota lá 1.000, 2.000, mas só que ele tem o merchê dele, ele faz a propaganda. Isso se vende ao longo do tempo. Mas o que acontece é que você não tem uma preocupação editorial séria. Eu li um texto aí do Otacílio da Assunção Barros, aí no Orkut, né? E nas horas vagas eu fico passeando por aí. O Otacílio disse uma grande verdade. Ele é um louco. Ele é um louco varrido, o Tarcílio é um pirado. Mas ele disse uma grande verdade. Entraram agora os editores de quadrinhos que não conhecem quadrinhos, né? Você vê que loucura que é isso? Você vê o pessoal da Ebal, aqueles senhores, todos aqueles velhão curtia quadrinho pra caralho. Nossa, os velhos manjava e curtia. E vendia que nem pão quente 6 horas da tarde. Vendia pra cacete, vendia o diabo. Vende que nem passe do metrô em horário do rush. Vende pra porra. Vendia. Agora não, agora você vai em qualquer editora. O cara que tá cuidando de quadrinhos agora não manja de quadrinhos. Pra ele, tanto faz. Eu vou pegar um exemplo que é o Elcio de Carvalho, lá da editora Mitos, onde o Otacílio trabalhou. E por isso que ele tá falando com categoria. O Elcio de Carvalho, o único gibi que ele conhece mais ou menos, é o Tex. O resto de licenciamento que ele fez desde o Art Comics, mandar trabalho com molecada lá fora, pegar a molecada aqui e mandar pra Marvel, descer, etc. Ele não manja nada. Ele não manja de absolutamente nada. Ele só sabe ver em termos de grana. Em termos técnicos, acabamento, arte final, formatação de produto, blá. Isso ele manja. Negociar é com o homem mesmo. Mas só que ele não é. Ele não tem aquele tesão pelo quadrinho. É, para ele é um negócio como outro qualquer, isso que o Otacílio falou uma grande verdade. Para esses camaradas é um negócio como outro, não tem sentido, não é assim. Não é assim, você tem que ter paixão pelos quadrinhos, né? Só que essa paixão precisa ser dosada, já vou chegar lá. O camarada, ele tá lançando, você vai na Panini, aqui, você pega lá o expediente da Panini, aqueles caras lá, eles nunca trabalharam com quadrinhos. Então para eles tanto faz. Porque o negócio deles é grana. É grana, grana, grana, grana, grana, grana, e foda-se. Se o camarada chega, ó, esse aqui tá vendendo lá fora, porra, lança aí. Não, mas esse aqui vai ser cancelado. Não, foda-se. Também tem um outro lado que os editores, eles lançam as coisas, eles cancelam os títulos. E não tá nem aí, não rola. Da minha concepção, já devia ter entrado com uma ação contra esses camaradas. Porque se você vai lançar uma edição especial de seis edições especiais. Ou se você vai lançar uma coleção de mangá que são 38 volumes, tem que lançar tudo. Para no meio porque não tá vendendo. Meu, você tá rompendo um contrato prévio com o teu leitor, né? Isso é uma sacanagem. Vê se isso rola nos Estados Unidos. Não rola. No Japão, então, dá uma merda do caralho. Aqui não, porque aqui o editor, ele não tá interessado em dar continuidade ao prazer do leitor. Eu não vou dizer que na Abril, na Editora Globo, antigamente, não tinha essas merdas. Tinha. Claro, porque era tudo zoado. Tal, tinha pirataria, era tudo, mas agora os tempos são outros. Agora a molecada se mobiliza, vai pra cima, só que não rola nada, não pega nada. Não acontece absolutamente nada, porque é cada um na sua. E a molecada é burra. A molecada é burra. Mas de volta ao que interessa, o editor, ele não tem paixão pelos quadrinhos, né? Ele pega o catálogo, vê aquele lá, Homem-Aranha, Superman, Hulk, isso aqui. Vai passar na televisão? Vai, então isso aqui é bom. A má produção, você passa lá pro Og, passa pro Lopes, passa pro Zaque, larga lá pra esses moleques. E aí já vem o segundo o quê? Que é o interesse do cara, que é grana, grana, grana, grana, acima de tudo ele bota moleque vagabundo, né? Moleque sem formação. E o Tacília falou isso mesmo. Coloca uns moleques incompetente que vai fazer merda, não sei o quê, e vai cagar, e vai sair porcaria, e fica por isso mesmo, porque a editora tem uma tiragem muito pequena, um preço lá no alto, e a quantidade de editores, de leitores que reclamam é mínima, é infinitesimal, se você comparado com a Claro, né? Eu já vou falar da Claro já. A Claro, pô, tem milhões de pessoal, dá um rolo, vai no Procon, faz, e fica aquele manchação de saco até que resolve. Na editora não, a editora não se sente pressionada, ela se sente acima do bem e do mal, ela não tá nem aí pro consumidor, porque pra, tá vendendo pra quê? Pra moleque, moleque não tá nem aí, moleque é burro, moleque não é mobilizado, tem um ou outro que se mobiliza pra fazer alguma coisa, mas ó, um abraço, tirou esse moleque, tirou essa turminha, não tem mais ninguém, ó, acabou, aí ele deita e rola. Mas por outro lado, o que que o Otacílio fez quando ele estava lá sendo editor? Quando ele editava uma revista que vendia pra cacete, que ia muito bem, o que que ele fez? Arrumou encrenca com todo mundo até que finalmente demitiram ele. E demitiram porque o Elcio de Carvalho demorou pra cacete, que o cu dele piscava, que ele achava que o Elcio é um paranoico do caralho, né? Ele é ultra paranoico, ele já achava que o Otacílio ia queimar ele lá fora, que não sei o quê, que bereré, bereré. E o Otacílio, muito burro, ao invés de botar medo no cara, pra melhorar as coisas, pra pôr desenho, quadrinho nacional, que o Otacílio era o bastião. O último bastião do quadrinho nacional era aquele camarada. Era o único que tava lá dentro do negócio, que ele lançou Love Rockets, ele lançou uma coisa de qualidade, o Otacílio era foda. Só que o Otacílio pirou na batatinha ali. O que acontece? Quando você tem um pingo de poder, você se corrompe. É, o homem lá tava certo, é isso mesmo. Poder corrompe, negado, né? Corrompe pra cacete. E o Otacílio já foi pirando. Ele já não era bom da cabeça, né? Ele já não era muito bom. Ele foi pirando porque ele começou a se achar o tal, arrumar encrenca. Eu me lembro que o Gilberto Schroeder, que é o editor lá da Sexto Sentido, ele me disse que o Otacílio chegava lá bêbado. O editor chegava de fogo, fazia não sei o quê, fazia o diabo e aprontava não sei o quê. Eu não sei se é verdade. O Gilberto não tinha o hábito de mentir pra mim, né? Não tinha mentido, mas aí eu me lembro do Flávio também, que estava lá, um outro magrão, confirmaram tudo, que o cara chegava mamado, aproveitava, falava mal criação pra menininha, a menininha ligava pra ele lá, porque o Elcio é o seguinte, o Elcio de Carvalho não manda ninguém ligar por cara, né? Ele não vai ligar, ele manda os outros. Ele não vai ligar pra, pô, por que você não traz essa merda aqui? Não, você tá louco, ele manda a secretária. Porque se vier a bucha, pega na menininha. Aí você manda lá uma menina que ganha 500 conto, um salário mínimo, ela vai lá tomar uma chacoalhada do Otacílio, e o Otacílio, canalha, xinga a menina. Pra que isso, né? Ela é pau mandada, ela é uma coitada, ela tá lá porque ela é uma imbecil. Ou porque não tem outra opção. Secretária é uma coisa, diferente da editora, da dona Elza Kiko, que faz pose, ganha, vai, R$800, R$1.200 pra fazer um monte de merda, trabalhar de final de semana, não tem carteira registrada, não tem nada. É outra coisa. Mas o que o Otacílio fez? Ele destratava os outros, fazia merda, e fazia malcriação, e não revelou autor nacional que vale a pena. Eu, com o Mega Man, eu revelei um pessoal bacana, que depois fez merda, mas eu revelei. O pessoal mandava, corria atrás, te publicava, aí o cara, ó, se vire. Mas os tempos são outros, né? Agora outro assunto pra vocês. Os tempos são outros, eu tô com a Multifoco, a editora Multifoco, pra lançar um livrinho meu, assinei em contato com os caras. Eles querem lançar lá. O editor chegou pra mim, pro nosso mano Magos, né? Magno, sei lá, o Celso, né? Eu não gosto desses apelidos da internet que são ridículos, né? Porra, chama pelo nome, que tem medo de. Ai, que big. Tá, então o Celso ele chegou, não, vamos fazer um livrinho. Você chama aí uns 8 carinhas, 6 carinhas. Vamos lançar um gibizinho em formato de livro e vamos pôr pra vender. Isso, eu me informei, os quadrinhos estão vendendo pra caralho na livraria. Pensa bem, pro editor, o leitor de quadrinho, ele agrega, né? Porque tá só vendendo livro. Se ele bota quadrinho, já tá atraindo um público que curte quadrinho. E vai puxando. E que já puxa o mangazeiro. E já puxa o fã de Mario. E berelé, berelé, o leitor de Mario, porque não tem fã nessa merda. Você já puxa o babaca. Ele vê, ninguém vai. Meu, isso dá dinheiro, isso é público. Aí o cara da Multifoco sacou isso. Vamos lançar um gibizinho aqui, né? Um livrinho de 100 páginas. Põe aí uns 10, 20 autores, de uma média de 15, 20 páginas cada um. Paga uma ninharia. Paga uma merreca. Paga uma ninharia. Mas paga. E para quem não tem nada, para quem nunca publicou nada, é uma oportunidade. Mesma coisa com o Megamente. Lá publicou lá o Daniel HDR, Eric Cauano, o Paulo Henrique, que depois foi trabalhar lá com o Cuiabo e fez uma criação para mim, moleque babaca do caralho. Mas esse povo não ganhou nada. Eu também não ganhei nada, mas era uma chance de a gente mostrar nosso trabalho, assim, né? É bom pro nosso portfólio, mas é melhor pro desenhista, porque aí ele pode chegar, olha, eu desenhei para Capcom, eu fiz isso aqui, pereré, pereré. E o mercado agora, acredite se quiser, tô trabalhando numa editora, que obviamente eu não vou dizer o nome, a gente faz umas revistas para banca de culinária, né? Corte e costura, crochê. E aí o editor lá já falou, Zé, você conhece o ilustrador? Conheço. Você manda a turma para cá? Eu falei, não. Mas por quê? É porque ele só desenha o mangá. E você não quer mangá. Porra, que merda, tô precisando de ilustrador, Minha patroa tá ilustrando para ele uns livrinhos infantis. A tiragem é pequena, mas vai vender pra caralho, tá? Vamos ganhar um dinheiro. Eu coloquei a patroa, tá lá, a campanha, ela não pode entrar agora nesse negócio da multifoco, porque ela vai estar trabalhando. Mas, meu, você veja como são as coisas. Ele falou pra mim, porra, a gente recebe tanto ilustrador aqui, mas ninguém cumpre prazo. Ninguém cumpre prazo. E eu sinto isso na pele aqui da multifoco, que eu chamei aqui uns 8 carinha. Pô, não sei o quê, não sei o quê, eu chamei 8. Desde o Samuel lá do Dinamite Raio Laser até o Edson lá do Nordeste. Aí você vai lidando com os caras, você vê a vida de cada um. O Samuel, gente boa, mas é boy. É cabeludo, não é neto, desenha que é um escândalo. Mas vive bem, tá tranquilão, tem os seus negocinhos, faz o sitezinho dele, manda pra mim umas 20 páginas de amostra aí. Não, umas 20 páginas. Dá uma amostra de 6 desenhos seus. Não, vou mandar. Nada. Pedi pra um camarada do interior de São Paulo, ele vem louco pelo mestre, não, eu mando. Deu meia hora, ele mandou. Esse tem valor, esse se dedica. Aí no mestre ele falou, porra, tô aqui no final do fim do mundo, não tenho nada, me passa umas dicas de leitura. Esse vai longe. Esse vai. Aí eu perguntei, pedi pra mais 2, 3 aí da comunidade, falei, você quer? Ah, quero, eu quero. Qual? Beleza, manda a amostra, me mandar pro editor. Ah, beleza, pedi isso semana passada. De 8 carinhas, 1 mandou. Ah, mas é porque não sei o quê. Ah, é porque não sei o quê. Like, bebê. Mas o que acontece, bicho? É por aí que você mede o profissionalismo do cara. Se comigo ele já tá assim, imagina com o editor. Pedi pros camaradas, tá? Meu, não veio nada. Não, porque não sei o quê, e que não sei o quê lá. Eu conversando lá com o meu editor, né? Olhando um papo com ele, ele falou, Zé, comigo é a mesma merda. Tem um pessoal que manda, tem um pessoal que tal, que não sei o quê. Quando você pede pra ele fazer, ele não faz. Acontece alguma coisa na cabeça do camarada e ele não faz. É o que acontece, o editor se fode, toma no cu. Porque tem que seguir uma programação, tem uma janela de gráfica. Janela de gráfica é um período que você tem que, né, mandar pra gráfica. Você tem que obedecer essa programação. E se você não tivesse aqui, você tem que ficar puxando o outro ilustrador. E puxa outro, e puxa daqui, e puxa de cá. E não rola. Aí esse povo vive reclamando que não tem espaço pro autor nacional. Porque nós não temos espaço. E quem que vai querer lidar com picareta desse? Se você chega pro camarada e fala, não, entrega pra mim que eu vou levar lá e vou fazer pra você a conta. Oh, beleza, não manda. O errado sou eu, o errado é o editor. É, se liga, mano. Outra coisa que aconteceu também, que é bem interessante, eu fui lá na Fonomag, onde eu deixei o meu livrinho Mundo Sem Sol, né? Eu deixei meu livrinho lá e tal. Eu deixei 5 exemplares. Olha que interessante, 5 livrinhos, 5, deixei lá. Aí passou uma semana, passou 2, passou 3, passou 1 mês. Fui lá ver. Cheguei lá pro Jorge, né, trocando uma ideia e tal. Cadê meu livro? 1 livro. Sobrou 1. De 5 venderam 4. Ficou 1. Falei, pô, que beleza, cara. Que maravilha. Isso é ótimo. E Pereré falou, venderia mais se sua capa fosse mangá. Mas como assim? Perguntei, mas como assim? Aí ele me contou o seguinte. Se você faz agora um fanzine de mangá bem feitinho, bem desenhado, com uma capa colorida, com uma historinha, não sei o que, ele põe lá, ele falou que no final de semana, se você colocar 10 exemplares, vendem os 10. E assim, pum, sai tudo. Aí tem que pedir pra rodar mais, não sei o que. Aí ele me mostrou uns fãzinhos de umas menininhas, de uns carinha, uns fãzinhos feios pra caralho, daquelas coisas tortas, mal desenhadas, que nem aquela comunidade de quadrinha, aquele bando incompetente, aquele moleque punheteiro, que não sabe desenhar e se mete a fazer. Ele bota aí e falou, Zé, eu botei isso aqui Isso aqui, a menina trouxe aqui 50 exemplares. Ele contou assim, tinha 3 ou 4. Por quê? Vendeu. Isso vendeu em um mês. Meu, isso é fantástico. Se o moleque deixasse lá 5 exemplares, vendia os 5 no final de semana. Só que tem que deixar bonito. Tem que deixar bacaninha, com capa não sei o quê. Não pode ser plágio de Dragon Ball. Não pode ser plágio de Naruto. Tem que ser uma história bacana. Turma compra. Mas eu perguntei, mas por quê? Por que a turma compra? Porque está em português. A turma quer ler, eles compram mangá por febre, por tesão, por ele não lê japonês, mas ele gosta porque ele compra porque ele gosta. E tá caro o mangá, hein? O dólar subindo, e eles não têm na Fonomag, eles não trabalham com o dólar paralelo, nem com o dólar oficial, o dólar livro, que é sempre 2, 3 vezes mais caro que o dólar oficial. E vende essa merda. Tem vagabundo que assina, que faz assinatura mensal pra receber Naruto, pra receber aquelas merda, aquele Bleach em japonês, mas ele não lê. Ele deixa lá na cadeira pra ver. Eu também entendo, porque eu comprei a coleção completa do Zetsura, eu não lia nada. Mas só que eu tinha uma japa, ó, lê pra mim e tal. Era gostoso, eu tinha samba. Pô, vendi tudo pra ir pro Japão, foda-se. Mas essa molecada, eles não estão se ligando no momento, né? O único que quer chegar com esse papo, pra eu te dizer. O moleque colocando lá o fanzine dele bonitinho, põe na Fonomag, põe na Sol Nascente, põe outro aqui, põe numa banca do centro, põe aqui, porque ele faz um... Ele, meu, ele vende esta merda. Vende. Tem que ser bonito, tem que ser bem feito, tem que ser uma impressãozinha razoável, uma xerox colorida, um negócio bacana, mas vende. Os moleques não querem ganhar dinheiro. Essa é que é a verdade. A molecadinha não quer ganhar dinheiro. Não quer, eles querem simplesmente botar, fazer pose, não sei o que. Ele me mostrou um fanzine bonitinho. E umas meninas, é que eu já cresci onde, assim, que eu sou chegado numa chaninha nipônica. Ah, eu sou chegado. Engasguei, peraí. Faz esses barulhos, dá um troço no velho, né? O velho tem que ficar maneiro. Chega a vir, ai, cadê? Ele virou pra mim e falou: olha que fanzine bonitinho, que não sei o que, não sei o que, vendeu bem. Sumiu a porra da menina. É daquelas aquelas vaquinhas, aquelas filha da puta que faz aqueles fanzine bonitinho, desenho simpático, fofinho, com categoria. Põe pra rodar, roda, bota lá, mas dá uma treta entre elas, sei lá, dá um arranca-rabo qualquer e para. Porra, meu, qual é? Ah, mas que não sei o que, é que nem o pessoal daquele mangá o Etora, né? Tava indo bem, tava não sei o que, de repente deu uma louca nas meninas, foram tudo pro Japão, largaram tudo. Sabe o que que é isso? Falta de planejamento. Se você planejar direitinho, se você fizer direitinho, vende. Se você tem que, mas tem que ter ser constante. O que acontece é que o vagabundo quer fazer 20, 30 páginas de quadrinho em um mês, ficar 3, 4 meses sem fazer nada pra assistir Naruto, pra ficar vendo anime, pra bater punheta pra hentai, e esquecer, não, porque eu não preciso, porque meu pai me... Porra, como é que você vai ser sério assim, cara? Não tem seriedade nesta merda. Aí o camarada vira pra mim, meu, Zé, faz um livro, bota uma capa mangá bonita, põe ilustração de mangá bonita dentro, põe aqui, que eu te garanto que final de semana, 5 exemplares vende. Isso em um mês, 5 vezes 5, 25. Isso já é uma venda começando a ser excelente nos dias de hoje, com essas tiragens tão baixas. Que lá na editora onde eu tô, na Multifoco, o cara vai rodar 100 exemplares. Numa outra editora que eu fui, ele roda 200. Se você chegar a vender 1000, já é sucesso de vendas. Você vê como tá mudado o mercado. A turminha já tá vendendo essas tiras. Ah, mas é pouco, não dá. Meu, é um começo. Você tá começando. O vagabundo quer botar 1000 fanzines e quer vender 1000. Teve um baiano maluco aí do Estúdio Fúria que chegou e não sei o quê. Botou lá na Animecon dele lá da Bahia, que não sei o quê. Vendeu 100 exemplares. E vende mesmo. Já é outro momento, né? Porque essas Animecons aí, a molecada vai lá. Eu conversando com o Léo, o editor lá do meu livro Mundo Sem Sol, Leonardo. Ele falou que ele foi lá no Animecon, botou lá a Quadreca que ele editava. A Quadreca não era nem mangá, não era nada. Ele falou que vendeu tudo. Porque a molecada vai com fogo de consumo, eles querem consumir, compra qualquer merda. Ele falou, Zé, vendeu tudo. Foi pra cabeça. E por que que esse pessoal não vende? Por que que esse pessoal não vai pra mim? Porque não interessa. O interesse deles é fazer pose. Fazer pose. E se acha. Se acha muita coisa, se acha muita coisa pra caralho. Falando em publicação, eu tive numa comunidade aí do Perry Rodan. Perry Rodan é o seguinte, era um livro que...

Eu penso o seguinte, super-herói nacional, tá faltando, sabe o que pra essa merda melhorar? Um Alan Moore nacional. Um cara com inteligência, com sagacidade, com tino comercial, que tenha uma... que pegue a temática do super-herói e vire do avesso. E ambiente ela aqui. Mas o que acontece, como disse o próprio Guedes, num texto que eu li no Roberto Guedes, o autor nacional, nos antigamente, nos anos 60, anos 50, 70, ele só, o Gedeon de Malagola, toda aquela putaiada velha que já morreu, puta que pariu, ainda bem que morreu, gente chata do caralho, Colonense, puta, morre mesmo, ai que saco. Ele morrendo vem gente nova, né? Renova-se. Só no Brasil precisa ter um camarada que tá aí 80 anos desenhando quadrinho, né? Só que não vem mais ninguém, né? Para ali no camarada. Aí que acontece? Essa puta. O que eu tava falando mesmo? Deixa eu dar pausa aqui, vou ouvir de novo, peraí. Já vi. Voltei aqui a fita do carretel, vi direitinho. O autor nacional, ele só pegava a estética, né? O Guedes foi muito feliz nisso. O pessoal só pegava a estética. O Raio Negro é plágio do Cíclope. O Bola de Fogo é plágio do Tocha Humana e por aí vai. O Capitão 7 é um plágio indireto, mas é plágio do Super-Homem. Ah, mas é uma versão disso. Na minha cabeça é isso. Na minha opinião é isso. Acabou. Plágio é plágio. Tá com medo. Não. O símbolo no peito, o cara fortão, muda a cor do cabelo, besteira. Bobagem. É plágio. Pra mim é. Ah, mas eu não sei o que. Interessa. O que acontece é que o pessoal só fica na estética. E o Roberto Guedes falou uma coisa muito séria. O pessoal devia ter se aprofundado no roteiro. O que, que o Stan Lee fez com o Homem-Aranha? O que ele fez com os inumanos, principalmente? O pessoal fala muito do Homem-Aranha, mas esquece dos inumanos. Ali tem uma loucura que é foda. Aquilo é uma lisergia. O sobrinho, a lisergia é uma... aquelas viagens de ácido, uma coisa que você... Como você nunca fumou maconha, sobrinha? Parece que eu esqueci de você, né? Eita, que minha gostosa que tu é, sobrinha. A maconha relaxa, sobrinha. O LSD faz o... É alucinógeno, você tem alucinação. Lisergia é aquilo. Se você assistiu os Beatles, o Yellow Submarine, é aquilo. Você vê uns troços mais ou menos como aquilo. E o Inumanos era uma lisergia do caralho. Eu gosto mais dos Inumanos do que do gibi do Homem-Aranha, porque o Inumano era muito louco. E o autor nacional não se aprofundou no roteiro, ele ficou só na estética. Pior! Isso está aí até hoje. Esse meteoro do Guedes é uma merda. Esses quadrinhos nacionais em geral de super-heróis são todos uma merda. Eu não consigo passar do terceiro, quarto quadrinho daquilo sem sentir nojo, sem sentir bereba. E olha que eu li gibi pra caralho, viu, mano? Eu li pra porra a minha vida inteira. Puta, como eu li gibi. Mas eu leio, nossa. Você tem um desenho bacana, mas não tem o conteúdo, não tem nada nosso. Aí você põe o camarada com uma bandeira brasileira, aquilo não significa nada. É só o cara fazendo pose de palhaço. Aí você junta o quê? Um desenho bonito, mas um roteiro inexistente. Ninguém vai querer publicar essa merda, nenhum editor sério vai querer publicar essa merda. Aí cara, o que acontece? O cara vai lá pro canto dele, junta o dinheirinho, vende um negócio aqui, vende uma garrafa velha, um jornal velho, pá. Banca o próprio fanzine e faz pose. Olha, eu sou independente. Puta, meu, isso aqui é coisa mais louca. É a mesma coisa que falar pra mim pagodeiro alternativo. Não existe pagodeiro alternativo. Pagodeiro quer ganhar dinheiro, mano. Mesma coisa que ser traficante de drogas independente. Pô, você morre. Não rola, cara. Aí o que acontece? O super-herói é essencialmente comercial, é 100% comercial. O mangá também é comercial. Claro que no mangá você tem lá o Shintaro Kago. Cagou na mãe, né? Esse daí ele faz um quadrinho independente, porque a temática dele é independente. Ele mistura terror com surrealismo. Isso não é um produto comercial. Isso não é, pra pôr nas grandes bancas, né? Mas o que acontece? Esses camaradas fazem super-heróis que deviam estar nas grandes bancas. Mas bota lá no cantinho dele da mamãe, pra mamãe ler, pro amiguinho ler. E o pior, a grande merda que você vai nesses sites Bigorna, HQ Mania, Omelete, eles enaltecem o super-herói nacional. Por que, como é que pode você enaltecer um negócio que ninguém lê? Mas é porque rolou uma apropriação, um furto das coisas populares pra elite, né? Essa turma virou elite. Que antigamente gibi vendia uns 100, 200, 300 mil, 400 mil exemplares, vendia pra caralho. Herói da TV tinha no Brasil inteiro. O próprio Perry Roden, que eu falei agora há pouco, se tinha no Brasil inteiro com tiragem de 100 mil exemplares, vendia pra caralho. Puta, então, ô Vigue. Os camaradas, as tiragens foram caindo. Caiu então num negócio tão pequenininho que ficou no colo do fã. E o fã, o nerd, a criança velha dos anos 70, que era zoada porque comprava gibi, que não sei o quê, hoje é um senhor zoado, mas é um senhor que, olha, eu tenho meu gibi do Perry Roden, eu tenho meu meteoro, eu lanço meu gibi. Não é esta a voz. Eu lanço o meu gibi do meteoro pra todo mundo ler. Eu, mamãe, papai. Não, papai não é, porque eu não sei quem é meu pai, que minha mãe é meio vagabunda, então não sei. Um dos meus papais, os meus amigos tá aí do Orkut. Meus amigos do Orkut. A turminha do Bigorna. A turminha do Melete. Bela merda que é isso, né? Eu não. Eu já penso assim, se o negócio é bom, tem que vender pra todo mundo. Não necessariamente ser, né? Mas tem que estar todo mundo lendo, todo mundo consumindo, uma coisa vibrando, rodando. Mas o que, que esses caras fazem? Eles se enfiam num gueto, num cozinho do burro ali, e fica ali, não, eu me acho. Eu te falei no outro podcast, e agora tá cada vez pior. O rei da merda. Eu sou rei da merda. Eu tô na merda, ninguém me lê, eu não ganho dinheiro com essa porra, eu sou independente. Independente, mas porra, a primeira chance que o cara pudesse chegar um editor pra vamos lançar essa boba, vamos! Opa, dinheiro. O independente não quer dinheiro, mano. Independente não quer depender. Ó, vamos significar da porra. Dependente. In é uma partícula grega de negação. Dependente, de correlação, de dependência. Não depende, mas ele depende. Na estética, na ideia, é tudo um dependente. Se ele chegasse a Marvel e falar, vamos lançar um meteoro, a bicha desmaia, chama Jesus, tem seus devaneios e publica. Que independência. O Crumbi, a Marvel, se chegar pra ir pra comer, manda tomar no cu. Ah, se fuder, minha promoção não é. Ah, vai se fuder. Bill Watterson, que era comercial, claro, mas é independente. Você vê, você tem algum merchandise do Calvin Haroldo? Não tem. Ele foi contra, ele falou, não quero. Não, sou contra, não me interessa, porque a proposta dele é ser independente, ele é vender a historinha dele, ganhar o dinheiro dele. Ele falou, não, chega de Calvin, eu vou pintar quadro. Você vê que coisa fantástica, esse é autor de verdade. Ele não se vende ao sistemão, ele ganha dinheiro, ele tem a proposta artística dele, que é comercial, que ele ganha dinheiro, beleza. Mas fica, não, chega, não quero mais. O Crumb fez a mesma coisa com o Fritz the Cat. Ah, vou matar essa merda. Pô, matou. Aí o Angelino embala, eu vou matar a rebordada. Eu embalo do caralho, né? É o Bob Cuspe, é o Crumb. Puta, que merda, meu. O que tá faltando no nosso autor é vergonha na cara. Uma puta de uma vergonha na cara. E chega e fala, não, eu gosto de ganhar dinheiro. Ah, não, eu não gosto. Aí a gente já cai naquele negócio que eu te falei até agora há pouco, que é o quê? Ele chega pro moleque, ó, manda pra mim desenho, não manda, não manda, por quê? Te explico já. Aí chega pro cara, vai lançar não sei o quê, vai ganhar dinheiro, não sei o quê. Não quero, meu gibi não é pra isso. Meu gibi não é pra isso, não me interessa. Eu não vou montar site do Perry Roden pra vender, não me interessa. Sabe por quê? Porque o vagabundo não precisa. Ele não precisa. Se ele precisasse, de verdade, ele ralava o cu dele pra caramba, até vender tudo, porque ele precisa de lucro pra sobreviver. Por isso, é aquilo que eu te digo, a economia é a base da porcaria. A Mitos contratou a Elza Keiko pagando uma ninharia, quando podia pagar pra um cara, mas por quê? Porque ela é uma trouxa, Ela é uma otária, ela é uma palhaça, uma incompetente, que caga. Mas cobra pouco. Tá vendo como é que é? Aí o cara, ah, eu não vou lançar isso aqui. Não me interessa. Não vou fazer grandes tiragens, porque não... Pra poder fazer grande tiragem, eu tenho que escrever bem. Eu não sei escrever. Só sei falar de mim, pra mim e pros meus amigos. Só quero fazer... Eu quero contar minha arte. Vou contar minha arte. Eu quero contar minha arte. Aí você vê lá aquele puta de um troço feio do caralho. Desenho vagabundo. Ah, meu super-herói. Quem que quer essa merda, meu? E o cara faz isso só pra... Ele tenta. Ele não vai pras cabeças. Ele tenta. Ele pum, bota ali. Eu não vou perder muito. Claro. Grandes lucros... precisam de grandes investimentos. Se você quer dinheiro, você tem que investir dinheiro. Claro que você vai cagar, claro, você pode cagar, mas você cerca os erros, né? O quadrinho nacional não tem essa. O quadrinho nacional, o autor nacional quer que se foda. O autor nacional quer que se foda, porque ele quer lançar o dele pra fazer pose, pra ser o rei da merda. E com isso você vai vendo que é o quê? Os gringos entram aqui e botam o gibi dele e não tá nem aí. Foda-se, o gibi desse vendendo, ele ganha medo do mesmo jeito. E o filho da puta do editor também não tá nem aí, porque vender, ele sabe que vai vender, e foder no meio, ele dá um jeito dele. O autor nacional vai pro outro lado. Agora você vê por que que tá tudo fodido. Né? Cada um indo cuidando de si mesmo, do seu próprio interesse. É por isso que fode. Claro que o cara tem que cuidar de si, negrada, né, tem que cuidar sim, viu, sobre isso, tem que cuidar de si, lógico, pensar em si mesmo, ficar de olho nas suas coisas, claro que é importante, mas você não pode pensar só em você, é aí que entra a merda, porque o vagabundo só pensa nele, ele não vê que a atitude dele vai ter gente que vai copiar e vai achar que é certo e vai fazer do mesmo jeito, você, meu, direto ou indiretamente você está guiando pessoas. E eu sei dessa minha responsabilidade, por isso que eu passo adiante minhas ideias, não sei o que, não sei o que, porque eu sei disso. A gente chama os caras pra fazer outro, mas não faz. O que é de fazer? O podcast tá quase encerrando. Vou contar pra você só um casozinho rápido, né? Que eu... Olha como é que são as coisas. Eu tenho aqui um celular velho. Esse aqui do meu lado, né? Eu falei, porra. Aí eu olhei assim, pô, é claro, né? Mas eu queria desbloquear esse celular velho pra poder não colocar um chip da Oi, que eu sei que é uma merda. Porque quando o cara chega tipo, cobrando R$20 o chip, te dando algo de graça, eu não sou otário, não existe, os gringos são muito espertos, né? There is no free lunch, não existe almoço grátis. Então agora eu já falei, não, vou fazer o seguinte, vou ficar desperto, vou lá. Deixa eu ligar pra Claro pra ver como é que eu desbloqueio essa merda. Liguei pra Claro, não, vai numa loja Claro, apresenta a sua identidade, que desbloqueia, ah, beleza. Aí eu fui lá na loja da Claro aqui no... shopping perto daquele perto de casa, umas 10, 20 quadras lá pra baixo, fui lá. Não, vim desbloquear meu celular. Tá com nota fiscal? Falei, como nota fiscal? Ah, só precisa de nota fiscal. Falei, minha filha, eu liguei pra tua central, falou que precisa de identidade. Não, que a nota fiscal é o seguinte, a gente vai tirar a xerox dela, vai mandar pro fabricante, aí o fabricante vai mandar pra você, pra nós a senha, aí a gente desbloqueia. Você vê que merda? Eu andei, tudo bem que eu fui no shopping, fui tomar sorvete, fui dar um tempo, fui ler um livro, beleza. Mas, meu... você vê como é que funciona as coisas? E isso daí que acontece, eu não sou burro. Eu sei o que, que eles iam pegar. Se você abrir o celular... calma, se você vai na nota fiscal, tem um negócio chamado e-mail. Que é a identidade, é o DNA do teu celular. Todo celular tem um número específico, gerado pelo fabricante. Todo. É que nem o chassi do carro, né? Tem lá um número específico. E não tem um igual. O que acontece? Ele manda o e-mail pro fabricante, o fabricante devolve a senha e desbloqueia. Só que todo celular, atrás desse tira-capinha, tá lá o e-mail impresso. A vagabunda podia escrever o número do e-mail, anotar e mandar para mim o código por torpedo. Podia, né? Mas não faz. Por que que não faz? Porque eu vi, ela tava papeando com os amigos, ela tava sem movimento na loja, tava no papo, queria bater papo. Que eu vou fazer agora? Eu vou ligar pra Claro, vou encher o saco, falar aquela filha da puta Roma. Eu sou daqueles caras que ligam pra... Eu falo palavrão pra cacete, acho que a turma se diverte, porque eu sei que a turma curte, né? Falei, aquela arrombada me... que é, menino? O que você quer falar? Tio, você vai falar da arrombada? Vou, meu filho. Eu vou então falar, contar uma piada pro senhor. Não, eu que vou contar a piada, você só vai participar, tá bom? Tá bom, tá bom. Porque tá acabando o podcast e o senhor tem que fazer mais coisa. Tá bom, moleque, eu sei o que eu tenho que fazer. Vamos lá, então. Vamos encerrar o podcast de hoje, já deu 54 minutos, tem mais o que fazer. Eu tenho que inserir alguns negócios aqui, dar um tapinha na bagaça. O molequinho, isso aqui é engraçado, o molequinho foi lá no... Tô rindo por antecipação. O moleque tava no cinema, né? Foi fazer um xixi no cinema, saiu do cinema, foi dar uma mijada no banheiro. E aqueles moleques de voz fininha, voz chata, aquelas coisas, não sei o que, moleque chato. Aí eu vou aí, fico olhando pros pintos dos homens, né? Aí ele olha, eu chego assim pra mijar, olha pro pinto do homem. O cara olha pro moleque assim, é. Nossa! Esse caralhão aqui é prefiro no cu de moleque com voz fina. O moleque olha pra ele e fala assim: louco, meu! Assim, moço! Tá difícil hoje, né? Tá, pra arrumar assunto hoje tá foda. Valeu, negado, obrigado. Ai, meu São Gerardo bendito, né? Ai, que merda que é isso. Ah, você não quer comprar um celular, não? Não desbloqueio, não, é o filho da puta. Eu quero agradecer a todos pela sua atenção, pela sua generosidade, pela sua... Eu quero que o Perry Rodan vá tomar no cu. Eu te garanto uma coisa, né? O vagabundo botar essa merda aí, porque eu sou chato, se ele soltar, eu vou dedar. Ah, eu vou dedar. Eu tô agora no, com uma comunidade do Orkut, se você quiser passar lá pra dar uma lidinha, tá muito engraçado, sobre os jovens escritores do Brasil. Eu já entrei aloprando meio mundo lá. Entrei aloprando lá todo mundo, dando durando a molecada e tal. Depois você passa lá, tá no meu profile do Orkut, dá uma bicadinha lá, tá muito engraçado, todo detonando geral. E tem também do Reinaldão, Reinaldo lá, do aquele cara que lançou o livro País dos Petralhos. Eu também tô lá zoando com os católicos, né? Católico é foda, né? Eles falam que não, perdoai, que não sei o que. Chega lá, você fala, pra mim, vocês católicos, você é tão assassino quanto qualquer leninista. Porque é um bando de assassinos. Se entra um ateu aqui, vocês matam. E lá nos leninistas, se entrar lá um religioso, eles matam. É tudo a mesma merda. Morte é morte, assassinato é assassinato. Não tem meio termo, matou. Só que os religiosos são hipócritas. Eles negociam a morte, né? É tudo negociado. Não, você acredita no... acredita em Deus? Não. E aí, você acredita em Deus? Sim. Opa. Você acredita no meu Deus? Não. Pá! É assim que eles fazem, mano. E se você chega lá e fala, não, Deus é uma merda, eu não preciso dessa porra. Você é o demônio. Você é um merda. E o que é mais engraçado, até entre os ateus, que eu tô frequentando a comunidade de ateus, né? Eu falo, porra, os caras querem matar a gente, vocês acham que é normal? Isso? Não, tem que respeitar, tem que respeitar. É que no fundo, o cara que diz que é ateu é um covarde, né? É mentiroso pra caralho, covarde. Ou então ele fala que é agnóstico. Porra, meu, ou é um ou é outro. Você não pode ser semi-religioso. Ah, mas eu tenho dúvida. Tenho dúvida, tire as dúvidas e seja sério, né? Não, mas porque quer ficar em cima do muro. O agnóstico é o tucano da religião, né? Ele não vem lá nem cá. A poder, ele tá ali. O negócio dele é poder, né? Como todo tucano, né? Todo PSDB, ele quer poder. Já o evangélico já vai pro pau. Meu, como é que você pode estabelecer negociação com Deus? Dar dinheiro pra igreja? E tá na cara, você vê o porra do Edir Macedo, um bilionário. Ele tem dono de. Ele tem mansões, tem iates, tem carros. Ele tem uma frota de carros de luxo. Ilha! Apartamentos nos Estados Unidos. Na Europa. O homem é bilionário. E aí, e o peãozinho ali, é porque Deus não me ajuda, não ajuda aí porque ele é uma bina e não sei o quê, porque ele é iluminado. É, então esse seu Deus é um grande filho da puta. Eu vou provar pra você que Deus não existe. Vou provar pra você que Deus não existe. Se Deus é realmente o seu pai, o seu criador, vai ali no quintal, vai ali na rua, vai ali no teu quarto, chama Deus. Chame-o. Ele não é seu pai, ele não é o seu criador, então ele tem que atender um pedido seu. Manda ele se materializar, por ele falar. Não é milagre. Não é instalar uma parede, não é dobrar um ferro. Não, manda ele aparecer e trocar uma ideia contigo. Sem essa de intermediário, sem essa de evolução. Deus não é pai? Que pai é esse que não fala com você, rapaz? Porque não tem pai. Se Deus aparecer na sua frente, você conversar com ele, beleza. Você filma, hein? Filma, põe no Orkut, aí põe no YouTube, mostra pro mundo, ó, Deus existe e tá aqui. Se ele não aparecer, cara, você é um puta do iludido do caralho. E pior, otário. Você quer ser otário? Seja. Você quer que ele tá em merda? Acredita, mas não vem enfiar essa merda na goela abaixo dos outros. Valeu, mano, velho. Guarde sua religião pra você, filho da puta. Valeu, mano, velho. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado, sobrinha deliciosa. Eita, como tá gostosinha, sobrinha. Ah, meu Deus. Ai, mas é minha merda, né, meu? Eu só arrumo menininha bonitinha, linda, gostosa, fofinha, menor de idade, morando longe. Eu sou um fudido mesmo. Um abraço, negada. Obrigado. Tchau.